Neste carnaval, mesmo ausente, o nosso presidente está presente. Canta amanhã! O negro samba, negro joga capoeira, oh. Ele é o rei na verde roda da mangueira. O negro samba, negro joga capoeira. Ele é o rei na verde roda da mangueira. Será, e arraiou a liberdade, ou se foi de ilusão. Foi uma nova redenção.